vem fazer. Vem fazer. Pesado, Ney, pesado. Vem fazer. Fazer o tchuco com seu pai. Daquele jeitinho. Favela entende. Pegou a cerveja? Pegou o uísque? Eu sei que nesse momento, todas as favelas agora e todos os lugares, quem curte a invasão, quem curte o biruta, tá ligado? Tá embrasando. Vem fazer. Vem fazer. Squirtle. Squirtle, squirtle. Vem fazer. Fazer o tchuco com seu pai. Daquele jeitinho, bem gostosinho. Vem, vem. Gostosa. Com esse swing eu vou até de manhã. Até de manhã, minha tia. Yeah. Até de manhã. Viola na cabeça, viola. Soneca, cita o dedo. Equipe Cajassom. Marrento, paredão. É o golzinho, trime terra. O mural de Ibi Koala. Chevetão transforme. Deixa eu falar no seu ouvidinho que eu vou sussurrar bem devagarinho. Você vai dizer que tá bem gostosinho, que tá louca pra fazer. Ei! Tchucu com pai. Eita, daquele jeitinho. Ei, bem gostosinho. Vem, vem fazer tchucu com seu pai. Daquele jeitinho. Bem gostosinho. Vem, delícia. Vai fazer tchucu com seu pai. Daquele jeitinho. Galera de Jauá, terrível, meu manquinho. Vem na cabeça, na cabeça. Deixa eu falar no seu ouvidinho que eu vou sussurrar bem devagarinho. Você vai dizer que tá bem gostosinho, que tá louca pra fazer. Que isso? Desculpa. Daquele gostosinho. Alô, Buja! Fazer o tchucu com seu painho. Daquele jeitinho. Ei, bem gostosinho. Gostosa! Só o teclado enjoado. Fazer o tchucu com seu painho. Eita, daquele Messias Nete. A melhor Nete do Cabula. Confeitaria Vitória. Anjo do Pastel. Gostosa. Vá, vá, vá. Vem. Eita. Ei. Tá gostoso, tá? Vem fazer. Vem fazer. Fazer o tchuco com seu. Vem fazer. daquele jeitinho. Alô, Vini, alô, Buja, essa tá batendo. Eita, eita, daquele jeitinho, bem gostosinho. Ei. Swinga, minha banda, 9325, 6666, HMJ Produções, Dijacru, MC Costa.